sua ciência oculta podes definir a mágoa e minha dor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silveira e Silveirinha, Ciganinha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Bete Ferreira de Brasília está chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Essa moça é interessante, nós éramos amigos, ela trabalhava junto com a minha mulher numa empresa aqui de Brasília. E há 30 anos, vejam só, morando na mesma cidade, nós passamos 30 anos sem se encontrar. Veja como é que é a vida louca de hoje, né? Você vai para um lado, vai para o outro. E agora, semana passada, ela reapareceu aqui em casa e está chegando para fazer parte do Facebook número 2. Beth, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Nós estamos aí em plena Copa do Mundo e todo mundo fez uma música, né? Então estão tocando essas músicas famosas. Eu vou buscar um pessoal lá de Crateús, no Ceará. Vou trazer o Tchão Simpatia. Vamos dar um close. No Brasil, bola na rede, vamos dar um close. 2014, a taça é do Brasil. Salve a nossa seleção, salve o povo brasileiro. Pra quem vem do estrangeiro, vai a nossa saudação. Com amor no coração e gingado no quadril. Pra todo mundo, vamos dar um close. 2014 é Copa no Brasil. Bola na rede, vamos dar um close. 2014, a taça é do Brasil. O mascote é o Tatu Bola, que tem na Serra das Almas. Bate bola, bate palmas, no gramado deita e rola. Brasileiro é bom de bola e o caneco é do Brasil. Pra todo mundo, vamos dar um close. 2014 é Copa no Brasil. Bola na rede, vamos dar um close. 2014, a taça é do Brasil. Nosso país tropical tem funk, samba no pé. Futebol lembra Pelé, no país do carnaval. Serra, sertão, litoral, céu azul da Colianil. Pra todo mundo vamos dar um close. 2014 é Copa no Brasil. Bola na rede, vamos dar um close. 2014 é Copa no Brasil. Corre a bola em Fortaleza, em Recife, Salvador. Num só ritmo torcedor, faz a festa com certeza. Em Brasília tem grandeza, em Porto Alegre, no Rio. Pra todo mundo vamos dar um close. 2014 é Copa no Brasil. Bola na rede, vamos dar um close. 2014, a taça é do Brasil. Curitiba, Cuiabá, Belo Horizonte, Natal, São Paulo vai ser legal. Manaus, eu já tô lá. A brazuca vai rolar e a foto vai pro perfil. Pra todo mundo, vamos dar um close. 2014, é Copa no Brasil, Brasil. Bola na rede, vamos dar um close. 2014, a taça é do Brasil. Tchão Simpatia, vamos dar um close pro Nonato Costa, grande comunicador de Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Ele agora é meu novo amigo do Facebook no perfil número 2. Nonato, seja muito bem-vindo, viu? Música nova de Rick e Renner, Amar e Chorar. Por onde passo, lembro da gente. Sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um

apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão, apaixonado por você. Apaixonado por você, segura coração, não para de bater no peito do peão, apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou para o sucesso Paulinho Reis, Apaixonado por Você. Agora o Flavinho, ele não divulga, não é só as grandes estrelas não. Se você estiver começando um trabalho, quiser ficar conhecido em Minas Gerais, que a especialidade do Flávio Bejar é Minas Gerais. Você pode ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O Flávio Bejar faz mais de 300 emissoras no estado de Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo, né? Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, por aí é que está começando o sucesso sertanejo. No próximo bloco, The Platters, Cleiton Aguiar e Mônica Guedes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu criei o quadro Na Trilha Sonora da Minha Vida, porque todos nós temos músicas importantes, músicas que marcaram um momento especial da vida de cada um, né? E hoje eu vou dedicar, vou abrir uma exceção no programa para tocar uma música internacional, porque eu não toco música internacional. Eu não toco não é porque eu não gosto, não, eu gosto. Eu não toco é porque lá nos outros países eles não tocam música brasileira. Então, já que eles não tocam lá as nossas músicas, eu não toco aqui as deles, né? Eu tenho na minha casa, ouço, gosto, mas no meu programa é a primeira vez que eu vou tocar uma música internacional. Isso para homenagear o meu saudoso irmão Wellington Aguiar, que vocês conheceram também, ele é que fazia o papel do Ticabuco. Ele que criou esse personagem incrível chamado Ticabuco. E o meu irmão, que foi-se embora muito cedo, ele era apaixonado por um grupo musical americano e por uma música também. Na trilha sonora da vida do meu saudoso irmão Wellington Aguiar, The Platters, Only You. When you hold my hand, I always

que me prende tanto assim. Dono dos meus passos e dos meus desejos, dono do meu coração, dono dos meus sonhos, dono dos meus beijos, de você não. Cada vez que cruzo seu olhar, sua presença paralisa-me, sai do ar. Que magia é essa que ele lança sobre mim? Eu me transformo em algo meio sem explicação. Parece coisa de cinema, amor de ficção. Que domínio é esse que me prende tanto assim? Dono dos meus passos e dos meus desejos, dono do meu coração, dono dos meus sonhos, dono dos meus beijos, de você não abro mão. Tô largando tudo, eu tô viciada, a mais de mil por hora o coração me estrada. Essa pulsação é incontrolável, parece que eu tô louca, tô apaixonada. Tô largando tudo, eu tô viciada, a mais de mil por hora o coração me estrada. Essa pulsação é incontrolável, parece que eu tô louca, tô apaixonada. Tô largando tudo, eu tô viciada, a mais de mil por hora o coração me estrada. Essa pulsação é incontrolável, parece que eu tô louca, tô apaixonada. Mônica Guedes, a mil por hora, para o Arilson Júlio de Araxá, ele que é locutor da Sucesso FM, ele tem o programa dele lá das 9 às 11 horas, onde o nosso programa, graças a Deus, está fazendo um sucesso grande lá na... A gente faz sucesso na Sucesso, né? Arilson, um abração para você, dê um abraço em todos os nossos amigos da Sucesso FM aí, viu? Agradeço a todos por estarem hospedando o nosso programa e principalmente aos ouvintes pela grande audiência que estão proporcionando a todos nós. Eu quero pedir desculpa a vocês que eu tô borocochô, vou levar uns dias ainda para me recuperar, mas logo, logo, Deus vai acalentando o coração da gente, a gente vai acabar voltando ao normal. No próximo bloco, eu tenho uma dica importante para você. A gente fica nessa loucura, corre, e de repente a morte vem e acaba com tudo, né? A minha dica é trabalhe menos e viva mais. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje é muito simples. A gente vive uma loucura, eu me lembro. E ainda quando a gente vai no interior, mesmo tendo acelerado um pouco a vida lá no interior, mas lá as coisas andam mais devagar. O povo do interior é mais inteligente que o povo das grandes cidades. A vida da gente é uma loucura. A gente não tem tempo para nada, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer exercício, uma correria louca. E eu fico perguntando por quê. Na verdade, a gente fica criando necessidades que nós não temos e passamos a vida loucamente correndo atrás de uma coisa que nós não precisamos. Por questões de competição, você quer ter um carro igual ou melhor do que o vizinho, você quer ter uma casa igual ou melhor do que o vizinho, você quer ter uma roupa mais bonita, essas bobagens, né? Na verdade, o ser humano precisa de muito pouco para viver. E eu já tinha, esse ano, já tinha reduzido um pouco do meu ritmo de trabalho, porque o meu ritmo é frenético, eu trabalho muito, muito, exageradamente muito. E eu decidi que ia diminuir. E, no meio dessa história toda, aconteceu o falecimento do meu irmão Wellington Aguiar, que teve um infarto fulminante, o segundo infarto dele, né, ocasionado por estresse. Ele estava no hospital, tinha feito uma cirurgia, a cirurgia tinha corrido tudo bem, mas ele muito preocupado com uma série de coisas e tudo, e o estresse acabou levando o meu irmão. Então a minha dica de hoje é baseada nessa dolorosa experiência pessoal. Sugeri para você, trabalhe menos e viva mais. Porque é o seguinte, se você não tiver tempo para se dedicar a você mesmo, à sua família, aos seus amigos, não vale a pena viver. A vida, ela passa muito rápido. Eu me lembro, outro dia, eu e meu irmão estávamos brincando de carrinho lá em Coromandel. Depois eu me lembro que eu e meu irmão fomos para Belo Horizonte juntos. Depois eu me lembro que eu e meu irmão viemos para Brasília trabalhar. E a gente sempre junto e tal. E interessante que ele tinha uma vida mais controlada do que a minha, mais devagar do que a minha. Mas ele se preocupava mais do que eu. Eu trabalho muito, corro muito, mas eu não me cobro muito. Eu sei dos meus limites e me cobro até os meus limites. O meu saudoso pai dizia uma coisa muito interessante. O problema que não tem solução, solucionado está. Você não tem o que fazer, né? Então a minha sugestão de hoje é o seguinte. Pare de vez em quando para não fazer nada. Sabe o que é não fazer nada? Deitar numa rede, pescar um pouquinho, jogar a conversa fora com os amigos, tocar uma viola, né, conversar afiado. Sabe, porque do jeito desse ritmo que nós estamos, não tem ser humano que aguenta, né? Hoje a gente pega os coitados dos nossos filhos, dos nossos netos, com 2 anos, põe na escola. Aí o menino vai fazer inglês, vai fazer karatê, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O menino com 7, 8, 9, 10 anos de idade já está estressado. Ninguém consegue essa loucura, né? O ser humano tem que mudar o estilo de vida. E eu vou mudar a minha. A 2015 minha vida vai ser diferente. Esse ano os compromissos que eu assumi eu vou cumprir, mas a partir do ano que vem eu vou reduzir pelo menos pela metade, porque eu trabalho de 14 a 15 horas todos os dias. Então eu vou reduzir a metade isso, porque eu quero que sobre um tempo para eu não fazer nada, para eu poder observar a vida, para poder desfrutar dessa maravilha que Deus nos deu. E a dica de hoje é essa: trabalhe menos e viva mais. Sucesso novo de Gustavo Lima, 10 anos. Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar o ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver, tudo é nada sem. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me seria covardia ir embora sem dizer porquê.

para o meu amigo governador do estado do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, que vai ser entrevistado por mim nesse final de semana no nosso programa da televisão. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular: o ser humano é comunista até ficar rico, feminista até se casar e ateu até o avião começar a cair. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Márcio Henrique. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, no programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, eu vou receber o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e ele vai falar da sua impressionante trajetória política, viu? O homem é uma fera, o homem nunca perdeu uma eleição, o cabra é danado. O cabra começou lá no interior e já está terminando o segundo mandato como governador do Mato Grosso do Sul. Uma entrevista muito interessante. Nesse domingo, às 10 da noite, você me assiste pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e pelo site www.rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, neste domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Márcio Henrique, Brincadeira do Beijinho. Vai ensinar, feche os olhinhos, sabe quem pra ganhar. Beijinho na boca, ui, que coisa louca. Massa, passa a mão, só não vale tirar a roupa. Beijo curtinho ou demorado, beijo selinho, se for molhado, beijo docinho, beijo salgado, beijo de língua apimentada. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho e conte até três. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho, chegou minha vez. Que beijo gostoso. Assim ó, fácil de aprender, mas ninguém que vai ensinar. Feche os olhinhos, só biquinho pra ganhar. Beijinho na boca, que coisa louca. Massa, passa a mão, só não vale tirar a roupa. Beijo curtinho ou demorado, beijo selinho, se for molhado, beijo docinho, beijo salgado, beijo de língua apimentada. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho e conte até três. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho, chegou minha vez. Beijinho, beijinho, beijinho, conte até três. Beijinho, beijinho, beijinho, chegou minha vez. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho e conte até três. Vamos brincar de beijinho, vamos brincar de beijinho. Feche os olhos, faz biquinho, chegou minha vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mua, mua. Tô gostando dessa brincadeira, hein? Quero beijos de novo. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Márcio Henrique, Brincadeira do Beijinho. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, das 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer uma professora. Essa aqui é pós-graduada e doutorada em música. A Faculdade da Música apresenta a mestre Nalva Aguiar. Música.